estrada pra viver e ver. Eu vejo o mundo todo, mas ninguém me vê. Ninguém me vê, ninguém me vê. Minha viagem sou eu que faço. Eu gosto desse gosto de estar solto por aí, se envolvendo e vendo, vivendo. A vida é foda. Ai, por mim, a vida é foda. Mas seja nem nota o lance. É que vivendo pensar distante, sempre afogo navegante. Atrapalha todo sentimento, diferente se torna o antes. A oportunidade é claro alcance. Nascer, viver, uma chance. Perder, mas voltar. Longe da angústia, longe da vida. Essa mesma que dizem que amam é morta por inseticida. Vidro aberto, vento na cara, mente segura, o sentimento fala. Com vontade, mas com calma. Limpo de mente e alma. Venho pra lugar mais aberto, não trago pro tempo passar. Esperança no fato que um dia isso tudo vai vir a mudar. Habitats novos, fácil, lentes, mil cenas na mente. Em meio a dificuldade, forças pra seguir em frente. Garçom, desce a válvula de escape. Se aliens existirem, por favor, peço me resgate. Não sei, talvez seja de outro planeta. Sem bomba nuclear, só papel e caneta. Hoje só viajo, tô na estrada pra viver e ver. Eu vejo o mundo todo, mas ninguém me vê. Ninguém me vê, ninguém me vê. Minha viagem sou eu que faço. Eu gosto desse gosto de estar solto por aí, se envolvendo, vendo, vivendo. A vida é foda. As noites são frias, nascem as poesias. Desabafo sincero do que é visto à luz do dia. Momento de solidão, eu e eu, escassa lucidez. Espertos por emoção, sinônimo da estupidez. Vou logo avisando a vocês, tô vivo e aceso. Escrevo pra não morrer, infinitas linhas no acervo. Saio ileso a cada obra, vale muito e não tem preço. Nenhuma aposta do diabo, recebo desde o começo. É sério, eu e Deus, Deus e eu nesse mistério. Os anjos trabalhando, demônios no ministério. É real, eles milhares, nós somos milhões. Se a gente fosse pra guerra, já tinha acabado as corrupções. Tem que ser forte, marginal, nunca achar que tá bom. Fazer que se tom de verdade, ouvir por dizer é ilusão, irmão. Acorda pra vida, só no Matrix era ficção.